zona na frente, é para parar para o meu. Reduza 1970 mais para sequenciamento. Está mantendo 180 já, vai. Sim, sim. Controle Salvador, o azul 4234, a pista está passando. Azul 4234, futebol 370, sai da PUCA, contato, radar na decolagem. Sente o azul 4234. A Índia ingressando na Alfa, transfira turno 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro 1014, boa viagem, 6720. Sente, curva direita, Índia Alfa, torre 1895. 14, e aguardo liberação para o pouso. Temos um Boeing da Gol a 9 milhas da 1-0. Já autorizado aí, pousando primeira. Só ajustando a velocidade. Fiz a atração, o trem mais próximo. Gente, então, chama com o trem embaixo travado, aguardando a liberação para o pouso aqui. Ok. Oi, Salvador, boa tarde, Gon 273. Estabilizou no LS, baixado e travado, 12 milhas por terra. Gente, Gon 273, aguardo liberação para o pouso. Ajuste 1014, temos um tráfego já na curta final da 17. É um PA34, não interfere na sua aproximação. Fechou, sente. Vai na pista livre, gol no 273.014. Isso que aquele Zulu tá livre, o pouso na 17, tráfego já avistado. O vento é 120 graus, 109. 120 graus, 109, autorizado pelo nosso Zulu, bastante travado. Gente. Oi, Salvador, boa tarde. Papatango Vitor, Índia Juliette. Vitor, Índia Juliette, chame na final da 17. Chamará na final da 17, Júlio. Torre Objeto 6720, está pronto no ponto de espera da 1-0 para decolagem. Gente, 6720, mantém o ponto de espera. Temos um Boeing da Gol, já está passando externo. Sim, só mantém o ponto de espera da 1-0, Objeto 6720. Gol no 273, está livre o pouso na 1-0. O vento 130 graus, 1-0 nós. Temos um tráfego adicional à sua esquerda, setor norte do campo. 5 milhas, não interfere na, no seu pouso. Positivo, gente, obrigado pela informação. Está livre o pouso, gol no 273, pistão 1-0. Isso que quebra o Zulu, solo aos 1-5, autorizado o backtrack da UPAT 4. Me deve, Bravo Índia, Delta Eco, Vitor. Controle 1 no 9, decimal 8, ator 1 no 8, decimal 9, 5, meu código 5160. Protejamento, portão 10, chama pronto para o pushback funamento. Alterna 1, 2, 5, 2, 5, 4, 5, 1, 2, 6, 5, 1, 2, 5, 4, 5, azul 4, 2, 3, 4. Objeto 6720, autorizado a alinhar e manter após o banho da Gol. Após o tráfico da Gol, objeto ali mantém, objeto 6720. Vitor Índia Juliette, tá autorizado o pouso na 17. O vento é 130 graus, 9 nós. Livre pouso na 17, Júlio. Vende Julia, o corrigindo o gol no 273, o solo aos 18, com o solo agora 129. 1219, tá complicado essa pista aqui na metade, a ondulação tá feia aqui. Ok, a partir de qual taxiway? Um pouquinho antes da gente estar livrando aqui, cerca de 200 metros antes da gente livrar, até essa taxiway aqui, tá bem ruim, né? Ok, ciente, o Webjet 6720 copiou a informação da aeronave da Gol? Ciente, tá ciente do piso com regularidade, seu Jet 6720. Ok, a ondulação é a partir da Delta, ok? A partir da marca de 1.200 metros. Certo. Essa ondulação aí tá piorando, cada vez tá ficando pior. O Webjet 6720, livre a decolagem da 10. O vento 120 graus, 9 nós. Livre decolagem, 1720. Ingressando no Pátio 1, no Portão 3, ingresso via Índia. Pátio 1, no Portão 3, via Índia, com 1273. 2510, o destino 0 no 4, proa da rotatória. Encerra o controle. Então, transporte enfermo, confirma. Sim. Objet 6720, decolado aos 19, chame o controle em 19.8, ok? Boa viagem. 19.8, 6720. Não copiou o PLB. 02 a bordo, qual transponder alocado? Sente, está mantendo 500 pés, Mike, Golf Mike. Tipo do equipamento? Sente, reporte para da barra, Mike, Golf Mike. Controle Webjet 67. 20, cruzando 3.000. Jet 6720, 340, suba e mantenha. Contato radar na decolagem, saída da El. Da El 340, 6720. Assumir a identificação, chegada Mari, desde mantendo nível de voo 050. Agente Mari, 2630, solo, gol 1567, com 2 de estacionamento. São dois autorizados, time táxi, 567. Você está na captada. Salvador, teste 3897, para o time de estacionamento do 06. 06, autorizado, time táxi, está 3897. Boa tarde. Aciona na posição e reporte para iniciar o push, 6259. Jogou o 601 para pushback, acionamento, portão 7. Portão 7 aprovado, chame táxi, gol no 601. Autorizado, push, chamará táxi, gol no 601. Jet 6720, agora com o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25133256720. 6720. Salvador, eu vou no 602. Vou no 602, a sua identificação, a chegada é a Mari, vê se mantém o nível de voo 060. Tome velocidade indicada. Vou no 602, controle. Confirme sua velocidade, confirme a velocidade indicada. 300. Sim. 3603. Vetor para interceptar sinal ILS que foi da pista no zero. Curve à direita, proa 050. Suporte estabilizado. Ao passar através da posição ITAP, autorizado prosseguir para 2000 pés, ajustado no 04. Então, 3603. 0, posta da ITAP, 04, permanece estabilizado. 3603. Descendo a Alfa, chão 2295, gol no 567, 1014, de boa. pronto para o ataque. Já vem de 188, autonomia 24 horas, alterna Campinas. Campinas alternada? Ah, temos Campinas alternada. Gente, vai taxiar em frente, seguindo a força passando através do 612. No ponto de espera, transferirá para a torre 1895, altitude 1014, bom voo, no 601. Autoridade do táxi, seguindo a ponto de espera, 0118, para o voo 1, no 601. O Salvador, 1328, para o táxi, POB 230, no meio de 4 horas e 10, altera o galeão. 230-410 Galeão, copiado, táxi em frente, via Juliet, ingressando na Alfa, transfira, torre 1 no 895, altímetro no 014, bom voo, tá 3897. Via Juliet, ingressando na Alfa, com a torre, 895, no 014, 3897, bom trabalho. Prossiga. Tá de quatro portas, pra Costa Azul, estamos na Costa TR, de fora, pelo litoral. Acione o código 0223. Acionado 0223. Mike, posição. Cruzado, pushback, Roxanete, chame táxi. Romeu fica bravo, tá no pátio da Mata, destino é Costa Azul, decola a pista no 7, curva direita, via litoral sul de Salvador. Controle 118, correção, controle 198, a torre 1895, acione 0127, Papai Romeu, Romeu fica bravo. 2, pro norte, 229, descendo pra 2 mil metros, com 162. Pátio da Mata, POBD. 0 único da presente torre 1895, altímetro no 014, informação em curso é Sierra. Okay. Autorizou nível 400. 040, autorizado. Controle, boa tarde, Gono 567, na Gole, passa 1400, 360. No 567, subal 360, contato radar na decolagem, saída Gole. 360 na Gole. 02, desce, se mantenha 3 mil pés ajustado no 014, gol no 602. Pode confirmar com o gol no 602? 3 mil pés autorizado, ajuste no 014. 1014, 3 mil autorizado no 602. Vai ter condições de continuar na aproximação? Confirme, devido à sua altitude. Poderia manter mais 10 milhas nessa proa e regressar ao voo 602? Ciente, mais 10 milhas na proa. Afirmativo, no 602. Obrigado. Salvador, 3897, ponto de espera da 190 para nossa decolagem. Tá 3897, autorizada a linha de decolar da 10. O vento é 130 graus, 109. Livre, a linha de decolar da 10 para 3897. Romeu Oscar Bravo, acione, chame táxi. chama no ponto de espera, da, chama na interseção para ingresso, na 17, o Romeu Alfredo Bravo. Eu vou ao 602, 582 da Proaduna. Gente, resta uma navegação Proaduna, Gol no 602, descida até 3 mil pés, o estado 1094. 1094, descida até 3 mil, ó, Proaduna, Gol 1602. Estado 3603, torre 198, decimal 95. Alinhar e decolar com proa sul, pista no 7, o vento 120 graus, 9 nós. Para informação, temos um Airbus da TAM na final da 10. Gente. 10 ajustado no 0 no 4. Galeão, 4 horas, copiado, táxi autorizado via pátio, Juliette, ingressando no táxi em alfa, transfira 14-18-95, altímetro 104, 1014, tem um bom voo, 625 da Ocha. Gente, boa tarde, TAM 3603, aguarde a pista livre, o ajuste é 614. Escuta, 3603. Costa Azul, sir, mantendo 500 pés com a bordo, Oscar Bravo. Gente, reporte final para o pouso, Oscar Bravo. Máximo para o pouso, Oscar Bravo. 30 graus, 9 nós. Livre pouso na pista 1-0-3603. TAM 3897, decolado aos 34. Chame agora o controle 198. 198, TAM 3897, bom trabalho. Obrigado. 602, atinge 3000. 3000, reporte estabilizado, autorizado final. Gol no 602. 602. Meu Lima, ingresso, está no interlado. Triplo, papá Romeu Lima, ciente. Controle Salvador, uma boa tarde, este é o TAM 3897, decolou o perfil da EL. 3897-340, sub, mantenha a saída da EL, direto da EL. Na prode da EL, TAM 3897. Mais controle, posição. Mike, Golf Mike, controle Salvador, informe sua posição. Gol 1567, chame Recife e agora, frequência 122.8, alterna 126.0. Recife 328.360, uma boa noite, obrigado. Boa. Salvador é bom, 1273, estação Sierra, autorização Confins. Sierra, confere, altímetro 1014, já temos aprovado Confins 360, pronto para cópia, gol 1273. Pronto, prossiga. Aprovado Confins, nível de voo 360, via posição bridge, após o pêndulo 16, o resto conforme a rota do plano. Decola a pista DF, mantendo a reta, decolagem até cruzar 2 mil pés, ou a terceira milha. Após pula pela direita, executa o perfil do subida da EL, leda após leda, direta, posição bridge. Controle 119.8, ator 18.95 e o código 5171. Então, 360, bridge, upper Zulu na meia, após o rato do decorda 10, manter a reta até 2000 até 3000, após curva direita. Na saída da Euleda, pós-Leda Bridge. TAM 98, controle 18952171, é o telefone. Correto, protegimento. Chama pronto, pushback, seu lembro. Pode chamar, vou no 273. Ciente, peço só mesmo para verificar o transponder, não estou recebendo, e reportar a pitua sul. Mais, Itaipu. Juliette, bate 1 no portão 7. Zero graus, 99. Autorizado, decolar em dono 0, gol 1-0. Né, 6259, alinhar e manter após o gol. Acerto localizador, o voo 602. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeo Alfa, November Delta. Bom, por gentileza. É gol 1273. Prossiga. Dá pra complementar a informação, a gente está transportando um órgão para trás do site. Ótimo, transportando órgãos vitais 7, chame pronto. Vai chamar, obrigado. Alfa campo para cruzamento. O Papa Romeo Lima é cruzamento do campo, confirme, eu pouso em Salvador. Cruzamento do campo, senhor. Ciente, reporte no setor norte, aguarde para o cruzamento do campo, ok? Temos aeronave na final da 17 e na final da 10. Ciente dos tráficos, vai reportar no seu através norte, o Papa Romeo Lima. Corre, Salvador, Papa Romeo Lima, Cali, Cali. O voo 601, decolado aos 39, o controle agora é 198. 098, 601. Charlie, Charlie Sierra, chame na final da 17, final de 5 milhas, temos tráfego à sua esquerda, setor norte, é um helicóptero a 510, um Robson. Oi, Salvador, boa tarde, voo 602, a uma milha do externo, baixado travado. Gente, gol no 602. Continue na aproximação, aguarde pista livre. Temos tráfego final da 17, aproximadamente meia dúzia de milhas. E um helicóptero, um Robson, setor norte, através norte da torre, não interfere na sua aproximação. Aguarde pista livre. 602. Contato radar na decolagem, saída da EL. Da EL para 360, 601. 0, o vento 120 graus, 8 nós. Alfa November Delta, qual o tipo de equipamento e pessoas a bordo? Romeu 44, 04 CLB. Papa Romeo Lima no seu través norte, vai manter a posição. Sente o Papa Romeo Lima avistado, mantenha a presente posição, aguardando o pouso da aeronave da Gol. Sente, mantendo o Lima. Camarada 20, milha fora, Delta, grato. Ali Serra, continue na final da 17, temos tráfego Boeing da Gol, aproximadamente 3 milhas da 10, enquadre-se como número 2 para o pouso, ajuste a 1014. Serra, visual para trás. 25.1, alterno 33.25. 25.1, 33.25, 3897, boa tarde, bota lá. Boa. 3, pronto para copiar. Afirmo-se, 241. Conforme então, aprovado para Confins, Aeroporto Nacional Tancredo Neves. Tancredo Neves. O nível 400, via posição bridge, Apesuro 16, o resto conforme a rota do plano de voo. Decolagem é pista 190. Vai manter a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após iniciar a curva pela direita. Subida da EL, letra após letra, direto à posição bridge. Controle 199, décima 8, a torre 11895. E o código transponder 5404. Cliente autorizado com FIM, nível 400, que é a posição bridge, recebe a aerovia Superzulu 1 no meio. Decolta no zero, mantém a toa até 2000 ou a terceira milha. Milha após direita da EL, leda após leda, bridge. Controle 1 no 9, 8, torre 1 no 8, 9.